Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog de RPG Nitro Dungeon, trazendo mais uma dica de RPG para vocês, ok? Ultimamente eu tenho jogado bastante, mestrado muito, né? E ao longo desse tempo, né, eu tenho aprendido a relaxar mais na sessão, ou seja, a preparar menos e jogar mais, e aproveitar mais o que está rolando no jogo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, preparar menos e jogar mais. Por que que é importante isso? Semestre é um trabalho assim meio pesado, né? Semestre de RPG. Muitas vezes você vai ter que ler livros enormes e tal, e preparar aventuras, preparar centenas de fichas e essas coisas, e quando você chega na mesa de jogo, tudo que acontece na mesa de jogo é totalmente diferente do que você tinha planejado, ou vai para caminhos diferentes, né? E isso pode dar frustração, ou então às vezes a sessão do jogo acontece exatamente do jeito que você planejou, e isso pode ser também assim um pouco previsível, um pouco chato e tal. Então, pensando nisso, para diminuir esse trabalho, para ficar uma coisa mais prazerosa, para deixar de ser um trabalho, para ser um hobby, um jogo gostoso e tal, então um estilo, uma sugestão para os mestres é trabalhar mais com a improvisação no jogo, ok? Então, por exemplo, então, o que eu estou fazendo assim, ultimamente, assim, de uns anos para cá? De uns anos para cá eu começo a preparar a sessão de uma maneira bem simples. Eu penso apenas em situações genéricas, né? Eu nem coloco, às vezes, nem o nome do personagem do mestre que eu vou trabalhar, do vilão, do mocinho e tal. Eu penso uma situação genérica, uma cena de, por exemplo, eu penso assim, uma cena de perseguição, uma cena de combate, zeppelins com raio laser voando por cima de algum lugar, alguma coisa assim. Então eu penso apenas numa situação, né? Mas eu não penso, eu não preparo o desenvolvimento dessa história ou o fim dessa trama. Você pensa apenas no problema que você vai colocar lá para os PJs, para os personagens dos jogadores. Sem se preocupar se vai ter clímax, se o vilão vai conseguir, vai brigar com eles em determinado lugar. Deixa apenas as coisas mais genéricas, né? Eu costumo fazer uma lista de nomes de NPCs, às vezes com uma descansinha, às vezes nem com isso, só uma lista de nomes mesmo, e na hora do jogo, do jeito que a coisa vai fluindo, eu vou colocando. Então, a primeira dica é essa, situações genéricas. Então, situações genéricas que você pensa, né? As referências para a sua aventura você deixa lá no fundo da mente, pensar no problema e não na solução. Não pensa na solução porque os jogadores, o trabalho deles, né? Principalmente em aventuras assim, mais de ação mesmo, né? Em RPGs de ação, os jogadores deles é resolver esse problema que você vai colocar, né? A outra coisa é focar no que está acontecendo no jogo. Larga os seus planos para lá, veja o que está acontecendo, veja o que os jogadores estão fazendo, para que onde, qual que é a motivação dos personagens deles. Trabalha com isso, trabalha com a história que está acontecendo agora, a história agora, no momento do jogo, e não aquela que você pensou. Aquela que você pensou, você guarda lá no cantinho da mente, deixa apenas a estrutura, as ideias, e presta atenção no que está acontecendo no jogo. Uma dica de improvisação é você pegar o que está no jogo e fazer o que é óbvio. Qual que é a conclusão óbvia, qual que é a sequência óbvia daquela situação. O que que vai acontecer de maneira óbvia, né? Aí você entra mais no jogo, fica mais divertido e flui mais. Eu observei que isso é aqueles momentos que quando eu estou no meu grupo de jogo, fica legal para mim, como mestre e para os jogadores, né? Então, focar nos personagens dos jogadores, focar nas motivações. Mina, fala para os jogadores assim, qual que é a motivação do seu personagem, né? Qual a complicação? Pensa, envolve, faz a história nascer dos personagens. É uma coisa bem fácil, você não precisa nem preparar a aventura. Você senta com os jogadores, cada um monta o personagem, você vai estabelecendo ligação entre eles e a história vai saindo dali e feita na hora. É bem mais divertido, ok? E a última dica é, aqui são as dicas, né? Focar no que está acontecendo na história, focar nos jogadores, e a última dica é relaxar, não ficar tenso. Muitas vezes a gente que está mestrando, você entra na mesa e você fica tenso, assim, meu Deus, a história tem que acontecer isso, não. Presta atenção no que está acontecendo e vai seguindo, vai oferecendo, né? Usa a sua criatividade para criar situações na hora, criar situações interessantes, NPCs. Se o vilão apareceu, os jogadores deram bola e o vilão foi embora, deixa o vilão embora, cria outra situação e vai seguindo ali, que você vai divertir mais, preparar menos e divertir mais com o mestre, ok? Então é isso aí por hoje. Dá um pulo lá no nosso blog, no Nitro Dungeon, newtonrocha.wordpress.com, e vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até!